vagabundo é alucinante. E não existe luz no fim do túnel, sinistra. Acenda o farol do seu carro nessa pista. A profecia se cumpre, o moleque já vagou demais. Essa caminhada se tornou rapaz, crack já ficou de lado. As angústias da minha vida se tornaram passado. Os inimigos na lembrança tão guardados. Pois hoje nessa beat eu viro rei, mesmo sabendo que não tem soldado pra me proteger o dia inteiro. Aprendi demais, é zica cê plebeu. Meu irmão entrou no Egito e o faraó tremeu. Com uma canoa que nunca se afunda, mergulhando nesse mar. Tô buscando a teoria nessas águas profundas. Eu busco ajuda, apenas minha certeza me garante. Tudo que acharei será importante. Nem penso em voltar pra trás em algum instante. Vou descobrir se eu tenho dom ou uma maldição. Pela primeira vez vou ouvir a voz do coração, da pegada do flow mais sinistro que vocês nunca tenham visto. Quando criança não sabia o que era sorriso. Olha só, cresceu, vai ser um dos rappers mais incrível. A profecia. A minha profecia pros guerreiros que se foram. Eles tão ligados que eu não tô no rap em vão. Não sabendo se isso é tão maldição. Ao mesmo tempo me odiei. Já fui um fracasso, mas eu sou campeão. História de gladiador, vou deixar nesse mundão. Não me acho tal, pois eu próprio me procuro. Vagando nesses becos obscuros, bem atento, não me iludo. O rap é minha válvula de escape. O rap não é viagem, bem atento com a pilantragem. O rap esmaga o comédia, sem dó, sem piedade. Com uma voz de louco devastando a cidade. Achei o meu propósito com a capacidade. Cérebro. Minha alma limpa me livra do inferno. Faz meus pensamentos ruins ficar em off, sabendo que o silêncio faz o traidor ganhar e bota. Já tentei se livrar do rap, me dei conta que eu queria se matar. Igual está amarrado em um míssil que está pronto pra estourar. Aí não dá, profecia é profecia, não tem como parar. Que Deus tem os parceirinhos que não estão mais nesse